falando do Brasil que ninguém vê. Amanhã bem cedo, estou desmotivado. Saio pra rua com o jornal debaixo do braço, quase sem esperança. Eu ando e prossigo à procura de um trampo, nem que seja um bico. Sonhar com isso é mais um pesadelo. Com a maldade na mente, mano, que desespero. Será que o meu destino será sempre o mesmo? Minha família com fome e eu sem emprego. Mas mesmo assim vou à luta, eu não desisto. Sabendo que do sistema eu não encontro incentivo. Infelizmente é o Brasil que ninguém vê. O problema é que eles fingem não perceber e ver que o Brasil virou um lixo. É isso que o Brasil ensina pro bandido: assalta banco ou prostituição. Nesse país já virou uma profissão. Sem carteira assinada ou 13º mês de dezembro. Família sem dinheiro, sem o presente de Natal ou Ano Novo. Não tem caviar na mesa, só um prato com ovo. Em vez de champanhe, só água de esgoto. Moleque na guia, 5 tiros no rosto. Parece mentira, parece exagero, mas vem viver no inferno pra ver o sofrimento. A burguesia diz isso porque não conhece. Só se preocupa em si mesmo e do modo que se veste. Vem ser criado aqui no meio da lama, de dormir no chão sujo sem um colchão, uma cama. O Brasil que ninguém vê ou finge não ver. O Brasil cria as crianças, não sabe escrever, que deixa de estudar para trampar, que deixa de trampar para roubar. Lavar de sangue, corpo esburacado. Seja gerente, empresário, advogado. Brasil hipócrita, Brasil sem futuro. País no lixo, na lama, imundo. O Brasil que os políticos dizem saber. Eu estou falando do Brasil que ninguém vê. Só quem vive aqui sabe dizer. Estou falando do Brasil que ninguém vê. Algemado, assalto fracassado, tortura no DP, choque do delegado. Playboy rico no shopping, gastando com lanche. A mãe chorando no filho, coberto de sangue. No hotel 5 estrelas, o publicitário. No barraco do morro, mano, desempregado. Mercedes bem na avenida de Alphaville. Moleque novo sem pai, na vida do crime. O Brasil que ninguém vê, ou finge não vê. País pronto pra matar com apoio da TV. Cadáver morto com tiros no chão da calçada. No necrotério sem sangue, na gaveta gelada. Fome seca no norte, presidente sorrindo, agradando playboy, cuzão do condomínio. País da bola, do tênis, do box. Esporte não existe, só craque e morte. É aleijado sem pé, na porta da igreja. Com cadeira de rodas, existe de muleta. É empresário de golfe, executivo de Audi. Artista no meio do mar, desfrutando no iate. Juiz rouba um país, é condenado a luxo. Pai rouba um leite pro filho, é preso tomando morro. Primeira dama elegante, vestido plisado. Moleque passando fome, o pai sem um trabalho. Lava de sangue, corpo esburacado. Seja gerente, empresário, advogado. Brasil hipócrita, Brasil sem futuro. País no lixo, na lama, imundo. O Brasil que os políticos dizem saber. Eu estou falando do Brasil que ninguém vê. Só quem vive aqui sabe dizer. Estou falando do Brasil que ninguém vê. meu povo parar de sofrer.